Brenda. Ai, KLJ na batida, volume 3. Eduardo, ah. Joshua, Pra Nifa, pro Lincoln, apelidado X na rima. William, La Jamila, 4P, 4P, é o Fanny. É muito mais do que eu posso desejar pra mim. Toda felicidade é pouca, toda que possa existir. No universo sem fim, sem no planeta fim. No bairro onde você vai crescer, em meio às treta. Quem se destaca é quem morre ou mata. Quem ganha fama é movido a bala. Eu lembro de um por um dos manos que se foram cedo. Me dá mó dó, e é isso que me causa medo. Eu penso, tento, mas não consigo entender. Eu tô no jogo e o que eu posso oferecer? Fechar os olhos e fingir que não é bem assim. Ignorar que essa porra faz parte de mim. É muito triste, só quem é resiste. Não paga de bandido que no fundo é um patife. Eu te desejo toda malandragem pra sobreviver e ser homem de verdade. Ganhar dinheiro, dinheiro pra ser feliz. Ser mais um príncipe guerreiro de rock diz. Na ignorância da periferia, só mais um. Que você seja mais um rapaz comum. Digno, um preto de estilo. Com muito proceder pra resolver se for aquilo. Tudo de melhor que possa existir. Eu desejo a ti. Vem, vem que todo mundo vai te proteger. Te dar o melhor, te dar o melhor, te dar o melhor. Eu desejo a ti. Vem, vem que todo mundo vai te proteger. Te dar o melhor, te dar o melhor, te dar o melhor. E eu vou fazer tudo por você. Eu quero ver você nascer, ver você crescer. Ver você sorrir, ver você chorar. Ver você brincar, ver você correr. Ver você cair e sozinho levantar. Ver você apampar com os mano da sua idade. Tirar a mesma onda que eu tirei com os mano da Coab. Ter mó fidelidade com a sua gente. Cê dá 4P pra não quebrar a corrente. Meu sonho enfim é ver você 100% andando de cabeça erguida, ter mó respeito. Longe dos polícia, longe dos pilantra, da crocodilagem, dos que não adianta. Então, muita mulher é embaçada, mas se você puxar o pai cê tá ferrado. O VIP vai vibrar, o telefone toca, atende o celular. Alô, Joshua. Ao som de samba raro eu já vejo você e as vadias indo pro pleno. Um flash, dois flash, a noite inteira assim, sem sair do lugar. Mas não tem jeito, um dia ela chega, aí você endoida e por ela endireita. Dá um break nas festas, para com a balada. Um golf 00 e uma preta apaixonada. Entenderá então por que existe o amanhã. Porque cantei só por você, pra sua mãe. Por mim, por todo amor no mundo que possa existir. Por tudo que eu desejo a ti. Vem, vem que todo mundo vai te proteger. Te dar o melhor, te dar o melhor, te dar o melhor. Ai. Eu vou fazer tudo por tudo que eu desejo a ti. Vem, vem que todo mundo vai te proteger. Te dar o melhor, te dar o melhor. Eu vou fazer tudo por você e também. Nana nenê, que a cuca pegar. Apelidado X, preto bomba pra rimar. Uniduni, salameme. No mundo colorido, paz pra você. Ciranda, cirandinha, vamos cirandar. Bota fogo no pra comemorar. Junto com Zan, um copo de um brinde ao des. Pra você chegar, mundão filha da p. Nada, nada muda. Moleque de rua, morre com tiro na nuca. Vida injusta, justiça que não serve. Homem que persegue, felicidade que adormece. Me entristece saber que o risco é grande. Que tudo é tão distante, que Deus parece estar tão longe. Nasce o sol no horizonte, do lado leste. Vou pedir humildemente em minha prece toda a sorte e tudo que possa existir de bom, mais amor no coração, tranquilidade sem fim pra você, pra mim, pra tudo que possa existir. Vem, vem, Gustavo, Felipe, Matheus, Cauê, Cairê, Camila, Thalita, Cíntia, Lucas, Tailá, Thaís, tem a Brand, Diana, Tamires, João, Winnie, Marco, Daniel, Gabriela, a Letícia, a Larissa, a Luísa, Vitor, Samara, Flávia, Leandra, Tássio, Joyce, Larissa, Gabriel, Manuel, Juliana, Tauane, Natália, Laís, Tainá.